acho que o mistério me escapa. E daí que estou cansado. Talvez um dia eu acabe por me convencer de que estou enganado e assino o porquê de todo o mal parado que eu senti sem ver. E talvez um dia respirar sem medo. Nada me leva a crer que eu descubra todo esse segredo há tempo. E a vontade de saber o que aconteceu não me sai do pensamento, não me deixa respirar. Não me sai da ideia o tempo do mistério clarear. E depois de tudo descansar sem medo. Não me sai da ideia do tempo, do mistério clarear.